Atenção, Transedec! Ao top de 4 já vai! Já vai! Ei, desliga isso aí. Não, peraí, pai, tá no último chefe, já tá acabando, já, peraí. Já tem 2 horas que você tá nesse jogo, desliga isso! Mas quando a gente tá vendo um jogo de futebol demora 2 horas também, você não reclama. Peraí, tá no último chefe, já tá acabando. Eu vou desligar a luz aí, hein. Não, pai, tá acabando já, espera um pouquinho só. Desliga! Não é? Vai ver só então. Leio as notícias sem ninguém me obrigar. Filmes e livros posso recomendar, mas também gosto de jogos, e hoje o que eu quero é jogar. Mas isso é coisa de criança, eu vivo a infância e quero diversão. De ficção matar o Sephiroth, desliga no meio, pô. Videogame não é brincadeira de criança não, pô. Serious business. Começando em mais uma vez a sua 43ª edição. três é um bom número, hein? Lembra do Patch. É, isso aí. Nessa semana estamos reunidos aqui pra falar sobre a putaria que nego fala aqui. Videogame é coisa de criança. Ou não. Ou sim. Nessa semana aqui com a... Não, pra quem... Eu não sei. Tá dando mole. Tá dando mole aí, cara. Pra quem não sabe, tá dando mole. Eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente tem o Ilaps. O Mestre Splinter já foi genro do maior compositor da música brasileira, cara. E tava aí chorando. Se isso é tá mal... E teve boatos que eu ainda estava na pior. Se isso é tá na pior, porra... Que quer dizer tá bem, né? Porra! Mas se não quer tá bem... Mestre Splinter. Caralho, não pensei em nenhuma piadinha, então vou ficar devendo. Depois eu gravo e você encaixa. Encaixa pra você. Encaixa! O Senhor da Eternidade. Eu vou processar a Sony pelo meu braço quebrado e meu peru esfolado. Meu esposo. Olha, 3 semanas já, né, cara? Tá dando. O Senhor Eternidade, cara. O Senhor Eternidade, um dia desse, encontrei ele no meio da rua. Cara, eu não reconheci ele. Porque eu vi só o lado direito dele, tava de perfil. Black, eu falei, caralho, Schwarzenegger. Aqui na minha frente. Depois ele virou. Do lado, eu falei, ah, o que aconteceu com o tio, Black? Caralho, Black, 55 vezes por dia, tá foda. Não tô aguentando mais. Eu tô igual o Quagmire quando ele descobriu a internet, cara. E nessa semana vamos discutir e descobrir sobre a fonte da juventude. Será que somos jovens e que não queremos crescer? Videogames um dia foram e ainda são coisas de criança? Por que mais os velhos ainda acham tão infantil esse mundo de chaves de diversão? Ou não acham. Ou não acham, né? Mas tudo isso e muito mais depois... Depois da das encomendas da Shop 2 do Senhor Eternidade do Ninja Inimigo chegarem. E-mails. Sem taxa, diferente. E Lapso! Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos os nossos mega ouvintes sinistros que ouviram nosso apelo de estamos recebendo um pouco e-mails e mandaram vários e-mails pra abarrotar a nossa caixa de entrada essa semana. É verdade, a sua caixa de entrada, a minha não, eu filtro tudo. É, o seu é só caixa de saída, né, cara? É só caixa de saída. Nossa, a caixa de entrada, a minha caixa de entrada também, então, né? Foi avassalada pelo e-mail da nossa galera aqui. E a gente vai tentar resumir todos eles aqui, porque se fossem ler, a gente ia ficar fazendo podcast de e-mail. Que é uma boa ideia também. É um bom episódio. Vou começar aqui com o e-mail do Thiago Santos, que eu vou dar o apelido aqui pra ele de, deixa eu ver, Fantoche Sanguinário. Tá bom. Ele é o Fantoche Sanguinário, Thiago Josuel, de São Paulo, que acompanha o programa há pouco tempo, não há pouco tempo atrás. Viu como o nosso português alcança as pessoas? É. Conheci o site através do podcast Tanguinha. Fala que é difícil e tal encontrar podcast bom nessa imensa podosfera. Mas ele fala aqui que várias coisas são boas no nosso podcast, entre elas a pontualidade, que sempre sexta-feira tem post. Fala que o humor e informação é na dose certa e as vinhetas são mega toscas, porém se encaixam perfeitamente na atmosfera. Ah, ele fala uma coisa muito legal aqui também no e-mail, que ele fala: atenção, eu sou negro, tenho um Kinect e sim, ele me enxerga no escuro, tá? Aqui agora temos o Phelps Brasiliano. Phelps Brasiliano é o nick dele ou o nome dele? É, o nome dele é Felipe Brasiliano, mas ele é o Phelps Brasiliano, porque ele é o Phelps. Igual aquele nadador que come pizza todo dia. Ele manda, começa aqui o estilo Sabrina Sato. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Ele elogia o último cast, falou que foi surpreso com o nível de seriedade, até porque depois de ouvir o 29 portáteis nas coxas, né? Que foi literalmente nas coxas. E teve pérolas como Siri Deca Hero e a propaganda inteira do Sonic 2000, porre. E ele comenta aqui que eu disse que o Wii tinha capacidade pra ler DVDs, mas a Nintendo não permitiu o recurso, né? Ele lembra aqui, realmente, que isso foi tirado das funcionalidades do console, porque senão a Nintendo tem que pagar royalty pro pessoal que detém as marcas do DVD, etc, né? E em relação a inovações de tecnologia, ele percebeu um certo padrão na Nintendo. Ele disse que sempre que a empresa entra com um produto novo, ela acaba aplicando um recurso novo de forma mais crua, que depois esse recurso acaba sendo copiado e refinado um tempo depois. Ele fala do analógico do 64, o touch do DS, popularizando o touch que combinou no iPhone e no iPad, e o sensor de movimento no Wii. Apesar desses produtos não serem ápices da tecnologia, ele fala aqui que a gente também não pode negar que foram os responsáveis por iniciar e popularizar o uso das mesmas. E o que ele mais espera de um novo videogame da Nintendo é que seja uma máquina de expresso embutida. Isso sim seria uma revolução. Olha só, lá no projeto laboratório... Café, tem que ter razão, né? O projeto lógico, Dolphin, por exemplo, não fez o menor sentido. Não teve um golfinho, não tinha um golfinho. É, tem uma cafeteira da Nestlé que vende uma vermelhinha, acho que uns R$300. A gente comprou lá no trabalho, olha, sensacional. Avassaladora. Avassaladora, chega assim a avisar. Tem um e-mail aqui do Cezão da Bahia, mas esse cara é tão true, que ele mandou o nick dele de CS com o clã. Clã, TPD. TPD, o que quer dizer TPD? Tiro pelo tiroteio dedo. Tiroteio é tiro pelo dedo. Não, é tarados por diversão. Tarado, cara, aí gostei, gostei. Nossa, com certeza é isso, com certeza é isso. Ele chama a gente funkeiro, fala que é o Cezão da Bahia, ele deve ser da Bahia, né, então. Deve ser. E ele fala que já desistiu de segurar as risadas no caminho do trabalho de casa. As pessoas ficam reclamando, né, que no ônibus ficam parecendo um mongol e gente sozinha, mas não é sozinho, porra. Não é sozinho. O cara do lado olhando, você fala assim, pô, qual foi? Tô ouvindo o God of Jogos, que eu vi também, chega aí. Isso. E o Cezão da Bahia fala que é um gamer das antigas e jogou aqueles videogames antigos pra caralho, tipo telejogo e Atari 2600. Ele fala que gostava muito do jogo Hero, daquela época, um jogo old. Cara, esse jogo é muito bom, cara. O cara tem um helicóptero na cabeça e porra, é foda pra caralho, da Activision. É bom pra caralho o jogo. Aí ele teve Master System, Super Nintendo e ele diz aqui que depois disso passou a jogar no PC e só retomou a vida de consoles no PS2. Foi que nem eu. Eu parei, meu PlayStation quebrou em 2000, novembro, outubro, na verdade. Aí eu fiquei 6 anos sem videogame, comprei um DS 2006, em outubro, e depois comprei um PlayStation 2 em julho de 2007. Ele fala que sempre admirou a Nintendo pela inovação que ela traz nos consoles, né? A Nintendo tá com esse negocinho de inovação aí, todo mundo, o que foi? Peraí. É que quando você falou que ele era um gamer das antigas, eu vi que ele era um gay das antigas. E aí você virou e falou que ele retomou a vida dele de console. Consolo, né? Outro tipo de console. E aí você começou a falar de inovação. Tá bom. Chega. Cezão da Bahia, desculpa pela ninja inimiga. Ele fala que curte muito a Nintendo pela inovação e que gosta muito dos games clássicos do Mario. Mas diz que sente alguma coisa, que falta alguma coisa nos consoles. Sente alguma coisa? Ah, não! Falta alguma coisa. Puta que pariu. Ele diz que falta alguma coisa nos consoles da Nintendo. Falta alguma coisa. É, cara, esse foi o primeiro e último e-mail do Cezão da Bahia que ele não, ganhou. Cara, porra, ninja inimiga. Ele fala que... É, acredito que com esta mudança de direção que ela pretende tomar, finalmente vão fazer um console que pode me satisfazer completamente como gamer. Tá ótimo, vai lá. Sem a necessidade de um segundo console para jogos mais hardcore. É, vai te satisfazer completamente, não vai precisar de outro mais hard, né? É isso aí. Cara, tudo que você lê no e-mail do cara agora, graças a nossa coleguinha aí, vai ficar sexualizado. Foi mal aí, Cezão da Bahia. Ah, ele diz aqui, aumenta o tempo do podcast em 10 minutos, pois o último terminou antes de eu chegar em casa. Desculpa aí, em breve mais podcast de 3 horas sobre o tema do Geek. Provavelmente esse é um forte candidato a ser enorme assim, né? Próximo é enorme não, é longo. Ih, fudeu, já era, nada mais pra dizer. O próximo e-mail aqui, ó, rapaz, esse garoto é bom, Saci de Patinete, ele fala assim, pô, maneiro, ouviu o podcast de WoW, fui jogar, e ele pediu pra um amigo do bairro dele jogar, blá, blá, blá, mas aí rolou um problema, porque o amigo dele era da Aliança, ele queria jogar na Horda, e é isso aí, e Halo é uma bosta, é, parabéns. É isso aí, próximo e-mail. Muito bom, muito bonito, parabéns. Sou foda. Suderge informa. Aqui no Maracanã sai Ilapso, camisa número 11. Entra Messi Splinter, camisa número 7. Oi. Faltou luz na casa do Ilapso. E agora, cara? O bicho tá vindo aí. Ele tá comendo bicho, velho. O bicho vindo aí, velho. O bicho vindo, moleque. Caralho. Convocado meia-noite e meia. Trabalho amanhã de manhã. Vambora. Vamos gravar essa jossa que nossos fãs merecem. Porra, merece, cara. E aí, o que tá rolando aí? Quem mandou e-mail? Tenha a honra. Beleza, vou falar então, ó. O Simbius mandou um e-mail pra gente aqui, dizendo que tá muito contente com a novidade, o Projeto Café, que a gente apresentou no último podcast, e deve comprar um console depois de 2 gerações só no PC. Falou também que a única certeza é que não adianta especular, no dia do lançamento vai ficar todo mundo de queixo caído. Diz que o negócio da Nintendo é videogame, as outras são só oportunistas no mercado. E caralho! Não que sejam ruins, mas a Nintendo apostou quando ninguém acreditava virar nos guiar para uma nova experiência de jogatina. Empresa de carta, né? Chegou lá, meu irmão. Ai! A Nintendo não fazia borracha, sei lá? Fazia carta, meu irmão. Baralho! É. Ele também recomenda um vídeo muito bom mostrando como seriam os fatalities de outros personagens do mundo dos games. A gente vai colocar aí no post. É maneiro mesmo. Valeu pelo e-mail aí, Simbius. Tomara que eu lembre de colocar no post. É, importante. A gente tem um e-mail aqui do Killer Miller, que é o antigo Radabames, que foi rebatizado no CS e agora tá mandando colaboração porque ele é um 337. Mas vem cá, esse Killer Miller é escroto, é o quê? Ele perdeu o X1, né? Aí foi obrigado a usar um nick que alguém... Agora você vai ter que ser o Killer Miller pro resto da vida. Tipo isso, né? Eles duelaram pelo nick Radabames. Não, tô zoando errada. Ele concordou aqui no argumento que a Nintendo pode estar furando a largada, queimando ali a bandeira, né? Como a SEGA fez antigamente, né? E ele começou a refletir. Ele fala assim, o SEGA Saturn leva uma sova da estreia de Sony no seu PlayStation. Fala que Dreamcast lançou ontem e foi esmagado por 3 grandes empresas. Sua biblioteca de games, mesma coisa. Fala que Xbox 360... Não, somos nós que estamos falando. É o Rafa que tá falando. O Killer Miller. O Xbox 360 saiu cedo e além de ter que lidar com um ano infértil pra lançamentos, sofreu com hardware obsoletos, fios anteiros e um leitor de HD-DVD que ninguém nunca ouviu falar, além de um certo defeito de fábrica que resultou em mais de 7 atualizações de console e muitas lágrimas de gordinho com as luzes vermelhas. Gordinho. Então ele tá aqui com medo de que a Nintendo tome uma curumbada pela culatra, né? Curumbada pela... Gostou, né? Anota aí. Curumbada pela culatra. Curumbada pela culatra. Anotada. Ó, eu... A diferença, ô Killer Miller, é que eu acho que a Nintendo ela não tá queimando a largada dessa vez, porque ela tá, como a gente concluiu no último podcast, entrando na nova geração. O Wii, ele foi a geração 1.5 da parada, entendeu? É, rapaz. Tem que ver essa parada, cara. Eu acho que todo mundo tá suscetível a levar uma curumbada pela culatra. Só não tá quem desistir do mercado. Mas ele tem uma conclusão interessante. Ele fala que no mundo dos games, quem tem pressa come cu. É, faz negócio. Quem tem pressa faz negócio. A gente tem um e-mail aqui também do Brooks, que se diz nintendista sumido, e disse que ficou desconfiado quando viu o tema do último podcast. A palavra que ele usou foi ficou cabreiro. Cabreiro. Mas teve uma boa surpresa. Ele não sabe julgar quais boatos fazem sentido ou não. Olha o bicho vindo, véi. Olha o bicho vindo, véi. Mas o que ele achou estranho aqui foi o prazo. Ele duvida que o lançamento pro ano que vem realmente aconteça, até porque ele citou aqui um histórico da Nintendo de atrasar os lançamentos. É muito difícil você dizer uma coisa dessas, né? Muito antes da E3. A E3 vai vir aí daqui a pouco, aí a gente pode ter pensamentos sobre se a Nintendo vai lançar mesmo ano que vem, mas tudo que a gente falou no podcast foi especulação, baseado no que a Nintendo anunciou e mais rumores na internet. Então, afinal, a Nintendo pode pegar a experiência da Blizzard, né, começar a dizer, vou lançar tal coisa daqui a 5 anos. É, Agora eu sou uma pessoa mais crente, agora que eu vi a pré-venda do Kinect 3D no Steam. Moleque, beta testing do Diablo 3, moleque, já tá rolando. Close pra só. Galera da Blizzard, nego. Olha só, falta só 2 anos agora pra sair, então. Vambora. Ele falou também aqui, ó. Ele comentou também que teme o preço do controle remoto com a telinha do futuro, né? E a gente também teme, deve ser uns mais caro que o videogame. Continue com o excelente cast, valeu, valeu aí. A gente tem aqui o e-mail do Drazen, que parabeniza o nosso trabalho e que diz que tá acompanhando agora os nossos casts antigos. Muito bonito. Meu primeiro é muito bom. Como é que é? Parabeniza o nosso trabalho e tá acompanhando agora os nossos casts antigos. Muito bonito. Muito bom, viu? O primeiro é bom. Ele diz aqui que o Dimensão foi bom e a galera fica de mimimi. Ele gostou também dos achievements e o poder dos peitinhos. Foi bom também, todos esses foram bons. Aliás, eu não lembro um podcast ruim que a gente fez. Ninja Inimiga tá aqui falando que os dois foram com ela. Diz que provavelmente o do poder dos peitinhos é o mais baixado. Olha, dica, não é mais. Não é mais. É o do 1º de abril. ele fala aqui que o Christian e o Kay e o Logan são muito bons. Mas é muito legal que ele escreve que o Logan com K. É tipo... Por fim, ele pergunta aqui onde a gente acha as músicas de 8 e 16 bits. Cara, elas estão pelos sites de trilha sonora, de games, tem na internet. No YouTube tem uma porrada também. Só procura lá. Tartarugas Ninja, Turtles in Time, OST. Tu vai achar porrada de coisa irada. O Carniceiro do Além também baixou aqui no nosso terreiro de mensagens, dizendo que Ele quer... Carniceiro do Além. Ele pede pra fazer as coisas. Tá, pra gravar então. Vamos lá. O Carniceiro do Além. Baixou aqui no nosso terreiro, dizendo que o podcast salvou o trajeto Rio-Lisboa dele de avião, que a telinha de entretenimento dele tava quebrada. Mas ele, infelizmente, no e-mail acabou zoando o sonismo exagerado do podcast, e prometeu uma volta triunfal dos Xboxistas e agradeceu pelo jabá do MMA urgente. Tá aí, nós também agradecemos, a conta do merchandise vai chegar na tua conta algum dia aí, vai chegar no além. Então, um abraço. Cara, você tem que parar com essa ideia de que a gente é anti-Xbox, anti-Microsoft, cara. Todo mundo aqui usa o Windows, todo mundo aqui usa o Office, entendeu? Todo mundo usa o Office, cara. A gente recebeu um e-mail aqui também do Cold Blood com K. Eu me amarrei nesse e-mail dele porque ele mudou todas as palavras de C, que tem C, pra K. Porque ele tá falando de Mortal Kombat. Aí nessa vibe ele fala bastante de Mortal Kombat, tem jogado. Fala que é fodástico, supremo, sinistro, puta que pariu! E fica pulando na cadeira. Como é bom. Ele se amarrou no cast do Mortal Kombat, recomenda fortemente o jogo e diz também pra galera jogar os das antigas, até o 3. Ele ficou muito bolado comigo, porque eu disse que as pessoas não dão prioridade aos games, porque não gostam de games. Eu vou ler exatamente o que ele falou aqui. Peraí. Ó, ele me deu razão, cara. Ó, vamos ele lá. Tá certo. Assim como o mestre... Não, ele falou. Viu? Fiquei bolado com o Ninja Inimigo quando ele disse que pessoas que não dão prioridade aos jogos são pessoas que não gostam tanto de jogos assim. Como assim? Arroba, tralha, cifrão, porcentagem e é comercial. Eu, assim como o mestre Splinter e muitos outros gamers, trabalho e claro que não tenho aquele tempo que eu tinha pra jogar como antigamente. Mas se eu não trabalhar, como vou poder comprar meus jogos e alimentar esse meu vício? Você, mais do que ninguém, Ninja Inimigo, deveria saber disso. Cara, Mestre Splinter, me ajuda aqui que eu quero fazer umas contas. Faz uma soma aí pra mim, por favor. Faço uma soma. Pode ir, que tô com calculador em mãos. Calculador em mãos, olha só. Eu faço 30 créditos na faculdade. Ok, 30 créditos. São 6 horas por dia, anota aí. 6 horas por dia. São 30 créditos, são 30 horas por semana. É, 6 horas por dia. Uhum. Meu estágio é de 6 horas por dia, 30 horas por semana. Então bota aí. Uhum. Mais 6 horas. 12 horas. Uhum. Meu trabalho fica 1 hora de ida e 1 hora de volta. Voando. 2 horas. Tá, bota mais 2 horas. E pra maximizar a minha vida, eu durmo em média 5 horas por noite. Uhum. Então a gente tem o quê? Quanto tempo de... 19 horas. O dia tem 24 horas. Então sobram 5, beleza? Uhum. De segunda a sexta, são 25 horas livres, né? Dessas 25, eu acho que eu gasto mais 10 com a edição do podcast. Então, sobram 15 horas. Não. Vou contestar aqui porque você usa a hora do seu soninho pra poder editar podcast. Não é hora da diversão. Cara, sobra tipo umas 15, 17 horas pra eu estudar, jogar, dar atenção pros meus amigos, pra minha família, pra Ninja Inimiga. Cara, é foda, mas eu arrumo tempo pra jogar os jogos, entendeu? O que eu contesto é quando a pessoa fala que nunca tem tempo pra jogar jogo, que é foda. Aí chega o cara e vai ver uma série, entendeu? Vê a série todo house, fica vendo novela, futebol, conversa com a galera no Facebook, fica falando no Twitter. Fala, porra, eu em vez de ficar vendo as pô, eu vou jogar um jogo, entendeu? Porque eu curto mais jogos. Ninguém tem tempo de diversão livre, assim, jorrando pro telhado. É. Então você tem que administrar o seu tempo de diversão porque você gosta de fazer. Dá pra administrar, sim. A minha única crítica que eu tinha falado é que hoje em dia os jogos exigem muita dedicação. Então você acaba, quando você sobra pouco tempo, você acaba admitindo a derrota em vários jogos que você fala, você não posso competir com meus amigos que jogam demais. Mas isso é papo para outro podcast. Ah, chororô. O Black Striker, ele disse ter gostado dos últimos podcasts, elogiou o estudo que a gente fez em cima do café e também gostou muito da ideia de reviews terceirizados, que foi uma jogada de mestre. É, de mestre, rapaz. Sabe quem foi, né? É, reclamou também do ataque massivo ao Xbox, promovido por Coração Gelado e Malvado, que também atendem pelos nomes de Ninja Inimigo e Lapso. Não. Sugeriu, puxando uma ideia minha, outro que tá muito bem nas ideias, de que com menos tempo temos que selecionar melhor os games. Cara, o Lapso, ele vai ficar bolado, porque o Lapso volta e meia fala, porra, acho que peguei pesado, nem acho o Xbox tem o melhor Xbox tanto assim. Só que agora ele tá no escuro lá no... Caralho, olha o bicho vindo, velho. Olha o bicho vindo. Recarrega, fela da puta. Então ele não tem como comentar a respeito disso. O Black Striker fez um desafio, foi pra gente pegar um Xbox, realmente jogar, aproveitar, jogar online e depois dar qualquer tipo de opinião. Mas se ele quiser doar o Xbox pra eu fazer esse teste, eu tô aceitando. A gente podia selecionar, cada um do podcast, selecionar qual jogo é indispensável pra cada console dessa geração. Tipo, fazer tipo um top 10 ou top 20. Aí ele disse que isso vai ajudar muito ele, que acabou de comprar o tabuleiro do Wii. Olha só, realmente. Viu? Acho que é uma boa pauta aí. Uma boa pauta. E ele mandou também um abraço pra todo mundo do podcast, mandou um beijo na boca da Paraguaia, da Bebs, e também da menina, que eu não vou falar aqui o nome, porque eu respeito meu amigo Ninja Inimigo, mas ele diz aqui que tá casada, mas não tá morta, né? Fica a dica. Piru no cuzor. É. Eu não sou um filho da puta. A gente recebeu por último aqui um mega e meio sinistro de gigante do Gabriel Silva. Não. Aí, Mestre Peter, inventa um nickname de CS pra ele aqui. Porra, deixa eu pensar. Ninja Inimiga, vem cá. Inventa um nickname de CS pra ele aqui. Buceta Carnívora. Então, o Buceta Carnívora mandou um e-mail aqui pra gente e falou, e aí, rapaziada, bate frente soco. Ele tá há muito tempo pra mandar e-mail, porém, só resolveu mandar agora. Conheceu o podcast pelo irmão, achou lá pelo episódio do RPG de mesa e tal, achou muito bom e resolveu ouvir todos. Então ele faz questão de dizer que baixou todos desde o primeiro. E ouviu todos. E fala que o primeiro não é tão ruim assim. Esse aí tem horas de diversão jorrando. Porra, aí, diversão por horas no meu podcast aqui. Ele inclusive diz aqui, ó, que com muito orgulho, ele, segundo o iTunes, ouviu mais de 2,4 dias de Eu Gosto de Jogos em diversão. Cara, é muito tempo que a gente já passou gravando essa porra. Vamos parar com isso. Ele faz inúmeros comentários ao longo dos casts aqui, então vou dar uma resumida. Ele fala que a gente é formador de opinião, né? E que foi jogar Chrono Trigger só por nossa conta. E que ele não ouviu o podcast, querendo jogar, vai jogar e depois ouvir. Cara, Chrono Trigger é muito bom. Eu joguei depois de velho, cara. Vale muito a pena. Ele, falando rápido aqui, ele falou que a edição é muito boa, muito foda. Que as introduções do programa do Lápis são muito boas. Que toda vez que ele escuta... Senhor, ele se amarra, mas que também se amarra mais no Senhor da Eternidade, não conseguir falar nada depois do anúncio. Cara, ele até tem conseguido ultimamente fazer as apresentações dele. Ah, não, Senhor da Eternidade, o que você acha? Tomar no cu, filho da puta. E faz um outro dentro, tipo, a voz do quadro de notícia muito engraçada. O programa em que o Mestre Peter começou a gritar com alguém, acho que sua irmã, que pediu pra ele falar, mas ele falou, foi muito engraçado. Eu lembro, cara, disso. Olha só. Ela chegou e falou assim, fala baixo. Eu falei assim, não, vou falar baixo, caralho. Vou tomar no cu. Moleque. A parada comigo é assim, cara. Não tem meias palavras. Cala a boca com K, né, cara? Ai, ai. Pô, quer estragar meu momento de diversão, cara? É tão raro. Muito obrigado, galera. E o Buceta Carnívora, obrigado aí pela dedicação. Parabéns, cara. Você acabou de elevar o rating do nosso podcast pra maior de 18 anos. Mas não se esqueça que eu sou vagabundo. Depois que a putaria começou no mundo. Mas não se esqueça que tem o Ludobardo depois que a narrativa começou no mundo. Notícias. minutos de notícia aqui? 5 minutos de notícia. 5 minutos de notícia? Minutos, rápido. Fala. High five, high five aqui, high five. High five. Cadê o high five? Cadê o barulho do high five aí? Isso, nice. Isso, ele veio, chegou até aqui. Primeiro, Blizzard, Diablo 3, beta testing. Não sei se essas informações são verídicas, mas ouvi rumores de que o beta testing de Diablo 3 tá liberado, closed pra galera dentro da Blizzard, e eles já estão testando. Ou seja, a parada tá sendo, hein? Tá sendo. E aí, você já conseguiu uma chave aí pra fazer o beta test? Pô, eu não sou de dentro da Blizzard ainda, entendeu? Mas eles dizem que é garantido que a versão beta do Diablo 3 ainda chega antes do final de setembro. Tem que ver isso aí, hein? Mestre Splinter. Já viu o novo trailer de Tekken? Eu não vi, cara. Eu não vi. Tá no e-mail dos nossos amigos. Mandaram um e-mail com link, né? Então, te dou 5 minutinhos pra ver aí. Já volto. E voltamos aqui do trailer. E aí, gostou, Mestre Splinter? Porra, o trailer é muito bom. Se isso é gostar, porra! Você que é um fã da série de Tekken, você acha que isso aí tá fiel? Cara, tá fiel. Eles não tentaram arriscar, pelo que eu vi da velha rivalidade entre pai e filho, né? Do Jin com Kazuya. Eles não tentaram arriscar nenhum diálogo, porque esse trailer não tem uma palavra. Mas não precisa, cara. Não precisa. Diálogo demais atrapalha em Tekken. Mas eu vi uma coisa legal, eles botaram alguns personagens. Você já viu o filme Carne e Osso que teve recentemente? Não. O live action, não viu? Carne e Trêmula, não. O filme de Tekken. Carne e Trêmula é maneiro. Live action, você viu? Não. Então, o filme live action ele errou e não dá nem pra enumerar o número de erros que o filme cometeu, tentando socar pra dentro do filme vários personagens, só que descaracterizados. Tipo, eu preciso colocar o Steve Fox, que é um boxeador. Ok, ele vai ser o antigo lutador do torneio, que agora virou agente do Jin Kazama. O cara não tem nada a ver com nem fisicamente, nem com a história do Steve Fox do jogo. Ele tem só um nome. Eles fizeram isso só pra poder fazer uma menção ao personagem, mas, tipo, sem nenhuma caracterização. Eu achei isso foi, porra, uma puta bola fora do filme. Mas pelo que eu tô vendo aqui da animação, eles estão, porra, não tem como errar o físico, né? A aparência. Parece uma coisa bem fiel. Pelo que tá aparecendo, parece que vai ser maneiro um filme com, tipo, canon, assim, da história, tá? Tem uma cena aqui no trailer deles cavalgando o panda, que é um personagem que, teoricamente, do núcleo, mas... Ele é canon, tá no meio da história, mas ele entra naquele grupo junto com o Kuma, o Gon e o Alex, os bichinhos, né, de Tekken, que a galera costuma não misturar muito com as coisas sérias. Você nunca vai ver na mesma cena o Kazuya e um bichinho de Tekken. Como não? Kazuya e o Gon, vou ver? Kazuya e o Gon, cara, dificilmente. Mas o splatter no gol assim. Pô, mas eu vi, é maneiro, tem o Devil Jin. Meu único medo é ele virar... Meu único medo é virar mais um filme centrado no Jin Kazama, enfrentando o Mishima Zaibatsu e enfrentando o pai dele, despertando o Devil Jin e, pô, conseguindo conquistar no final o poder da organização Mishima. O meu medo é ter mais um filme genérico em computação gráfica de games. Por exemplo, aquele filme do Resident Evil, computação gráfica. É um filme legalzinho, tem genérico, o Advent Children. Genérico. Meio genérico essas paradas. Mas sei lá. Vamos ver. Eu vou dar. O que vai acontecer nessa festinha? Vou dar um voto de confiança aí, porque eles já erraram uma vez, erraram a segunda vez. Não acredito na. Ah, não, que o nome decepciona. Se errar a terceira vez, o bicho vem, velho. Agora, por falar em errar e se dar mal, você sabe o que tá acontecendo aí no mundo dos consoles? Dos consoles, não. Saiu aqui no site do conglomerado que um amigo meu trabalha, aqui no Globo.com. Diz que a PSN fora do ar faz aumentar trocas de PS3 por Xbox 360. Opa! Está dizendo que desde que a PlayStation Network no dia 20 ficou offline, existem várias declarações de lojistas, a revista Edge, que é uma revista pelo jeito europeia, que fez a matéria, de clientes que voltaram às lojas trocando os PlayStation 3 recém comprados por querendo um Xbox em troca. Isso parecia não ser muito expressivo, mas agora, já passados 10 dias, dá pra ver que essa troca ela vem aumentando em 200% dos primeiros dias. A gente vê aqui, ó, uns numerozinhos pra poder ilustrar o que tem acontecido. Na semana do dia 30 de abril, Call of Duty Black Ops vendeu 59% no Xbox 360 e só 30% no PlayStation 3. Na semana passada, esse número foi pra 66% no Xbox e caiu pra 24% no PlayStation 3. O mesmo padrão foi observado no FIFA 2011 e em outros jogos em comum dos dois consoles. Uma coisa que eu achei muito engraçada da notícia... A Sony tá na merda depois desse lance da PSN. GG. Olha olha só. Vocês ficam falando que eu sou sonista, cara? Eu gosto muito do PlayStation 3 mesmo, cara, mas, porra, a Sony tá na merda. Olha só, uma declaração aqui de um carinha chamado Tom Messdall, da rede de lojas GameSwap, da Bélgica. Ele diz o seguinte: no final do mês, as pessoas nos procuravam para vender seus consoles, mas porque elas precisavam de dinheiro para pagar as contas. Desta vez é diferente, as pessoas trazem o seu PlayStation 3 juntamente com todos os jogos e não querem dinheiro, querem um Xbox 360. Em todos os casos, é porque não conseguem jogar online Call of Duty Black Ops ou Modern Warfare 2. Caraca, nem mais vai ficar com isso. É. Por último, sem esquecer, você usa o Google Chrome, meu amigo Mestre Splinter? Eu uso o Google Chrome. Você já jogou Angry Birds? Nunca joguei Angry Birds. Você sabia que agora está disponível uma versão do Angry Birds para o Google Chrome, o navegador, e que agora a produtividade das empresas vai cair em 50%? Ou vai ser muito... Todo mundo vai banir o Google Chrome. Vale a pena conferir, o jogo é muito maneiro, a versão do Google Chrome tá igualzinho, tá bem legal, divertida. Testa aí, Mestre Splinter, agora que você é um MacFag, antes de comprar o seu... Antes de comprar o Angry Birds pro seu iPhone, bota no Google Chrome, que é de graça. É... Não, porra, eu não sou MacFag não, cara. O que aconteceu foi que eu tô sem grana, um amigo meu falou, pô, vendo meu iPhone baratinho, usar, se não dá bom. Eu quero começar esse programa com uma pergunta aqui que pode fazer a gente pensar. Senhor Eternidade, Por que eu fui selecionado aleatoriamente aí, cara? Eu tô meio bolado. não quer participar? Não, agora fala, agora lança. Então vamos lá. Eu quero aqui que pessoas que você conhece pessoalmente me diga, dessas pessoas, quantas são pelo menos 10 anos mais velhas que você e gostam pra caralho de videogame? Cara, tem o namorado da minha prima. Quem mais? O Daigo, certo? cara, tem a mãe do amigo meu que é tipo top level no Ragnarok. Ah, achei que tu falar que a mãe do amigo meu é top, cara. Não, tá uma coxa, meu irmão. Porra! Demora o Anhan, porra! Imagina se tivesse mal. Porra! O que quer dizer tá bem, né? Mas, pô, você conhece a mãe desse seu amigo? Tipo meu pai. Meu pai é viciado em Ragnarok também, mas, pô. Ah, explanou. Explanou, né? Explanou. Bom, você tem sorte que Ragnarok só surgiu depois de você, cara. Senão você não teria surgido. Ah, mas... verdade, tem que ver isso aí. É que o Ragnarok é o fim, né, cara? É o fim de tudo. conheci só o namorado da minha prima. Quer dizer, quase marido da minha prima, né? Mas, enfim. Ele é, tipo, viciado seriamente em jogos. Ele tem, tipo, todos os videogames dessa geração e da última e de todas. E é completamente viciado e ele vive pra isso, basicamente. E vamos pensar além. 10 anos a mais, ou seja, 20 anos mais velho que você. Quantos você conhece? Porra, cara, aí é foda. Só conheço um. Cara, eu devo conhecer alguém, só que eu não tô lembrando agora. Mas é complicado, né? Serve o professor meu da faculdade? Tinha um porteiro custódio. Jogava Metal Gear Solid e PlayStation 1. Essa é a história do custódio é clássica. Conta. Professor da faculdade conta. Então tem uns 5, assim. Não é pessoa, pô? Não deixa de ser pessoa? De leve, pô. Só. E é engraçado isso. Quanto mais velho você conhece uma pessoa, quanto mais idosa, vamos pôr essa voz. Menos ela tá dentro desse mundo de tecnologia. Eu queria entender, alguém teria um palpite? O porquê que quanto mais velha a pessoa que a gente conhece, menos ligada à tecnologia ela é? Eu tenho uma outra pergunta. Por que quanto mais nova a criança, menos ligada em soltar pipa e bola de gude ela é? Pô, cara, tem joguinho flash que você pode soltar pipa e jogar bola de gude, cara. Botar aí no então, tu fala isso pro senhor de 60 anos que tá na praça jogando gamão com o outro. Fala, não, vocês podem jogar pela internet. Fala, porra, por que eu vou jogar na internet se é só que você andar aqui na praça e jogar? O cara cresceu sem essa porra, e agora que existe essa parada, ele adequou a vida dele o que era necessário e o que não precisava, o que não era imprescindível, ele foda-se, continua fazendo do jeito dele. Joga a mão na praça, porra. Come mulher de verdade. Vou fazer uma outra pergunta. Ninja Inimigo, o que você acha de calça colorida, roupa colorida, óculos colorido, cabelo escroto? Não, óculos sem lente. Muito escroto. Sai dos anos 80, porra. Sai dos anos 80. Acabou já essa época, porra. Se você substituir o óculos por óculos sem lente, aí vira nos 2000. Hein? O que você acha de Restart? Cara, eu não consigo entender. Eu não consigo. O que você acha do planeta Xuxa? Exatamente. Mas se você tivesse 10 anos atrás, talvez você entendesse. Mas olha só, o Restart você não pode considerar um avanço na música. Não, não tem como considerar Restart um avanço na música. As pessoas falavam a mesma coisa dos Ramones. Jogos. A gente pensa que é uma de-evolução de sair na rua e brincar com as outras crianças, por exemplo. Eu quero fazer uma comparação aqui com o cinema e com os livros, coisa de mais antigamente. Quando foi lançado a televisão, não teve tanta resistência do público pra televisão. O pessoal ficou encantado. Ficou assim, eu não preciso mais ouvir o rádio. Ficou-se maravilhado com a televisão, mas ninguém deixou de ouvir rádio, pô. Senão não existia mais rádio, não existia mais livro. Não, eu não tô dizendo que ninguém deixou de ouvir rádio, entendeu? Mas a adesão do público pra televisão foi muito isso. Grande. Pessoal... Mas isso, a adesão pra televisão é porque era o seguinte, as pessoas falavam, vendiam assim, você vai levar o cinema pra sua casa. Cinema no sentido de ser uma tela passando imagens em movimento, já que naquela época cinema não passava só filme. Passava, às vezes, documentário de Segunda Guerra, por exemplo, ia passar no cinema. Ah, esse sim. Tipo de coisa. E o Segunda cinema... Guerra não, que já é muito pra frente. O documentário da Primeira Guerra, por exemplo. Tudo bem, mas guerra. O cinema, então, o cinema teve uma forte adesão. As pessoas curtiram muito. Ninguém sim. Falou, ah, eu posso ter toda essa experiência num livro. O que é verdade. Mas, pô, a pessoa curtiu e assimilou isso. Agora, curtiu isso. Fulano curtiu sabe, isso. Eu tenho uma opinião. Sabe por que a TV, se ela tá falando, substituiu o livro? Pelo menos ela teve uma... Não enfrentou uma grande resistência ao livro? Porque a TV, você tá lá com a sua família, você, todo mundo pode assistir a TV. Quando você tem o seu livro, você tá lendo seu livro sozinho. É. Então, ele é mais do que um entretenimento, é um entretenimento social. Você pode fazer com outras pessoas. Eu acho que aí a principal diferença, porque essa lacuna não tinha um... Quer dizer, sempre existiu formas de entretenimento que envolvem mais de uma pessoa, mas não era tão... Faltava uma lacuna na sociedade moderna pra preencher. E a TV... Eu sei que eu tô fazendo psicologia de botequim, mas não, faz perfeito, sentido. Eu acho perfeito. Já que a orgia até hoje é um negócio mal visto, o entretenimento de várias pessoas precisava ser trabalhado em algum aspecto. E televisão realmente preencheu isso, né? A menos que você fosse botar uma pessoa lá sentada no botequim. Não, hoje nós vamos ler a insustentável leveza do todo ser. Primeira página. Estão todos ouvindo? Todos me ouvem bem? Vamos começar então. Primeira página. Então não rola. É. Mas partindo dessa ideia, o videogame, ele é multiplayer. Você tem como fazer uma ação bem social no videogame. E mesmo assim, você não tem tanta adesão. As pessoas olham assim com olhos tortos. Primeiro, depende. E segundo, eu acho que tem que pensar no público-alvo pra que aquele produto foi lançado. Você pensa que a TV, ela foi direcionada principalmente pro... Que nem um carro é direcionado. É pro pai da família. Pro senhor do lar, que vai desembolsar e comprar o produto. É pra isso que foi voltado inicialmente o marketing daquele produto. O videogame não, cara. O videogame é, tipo, substitua seu carrinho de rolimã por Mario Kart. É uma coisa voltada pra criança. Pelo menos quando começou com isso. Teve a questão da Nintendo fazendo entretenimento pra família e tal. Ela sempre tenta mandar esse lero, mas 90% da propaganda é feito pra jovens e crianças. Então eu te pergunto, aquele comercial do Atari, em que a Atari realmente tentava vender o videogame dela como entretenimento pra família inteira, que mostrava todo mundo na casa jogando assim, uou, Pac-Man! Aí um monte de gente em volta bolada da casa, meu Deus, elas são alienígenas! Ah! Mostrava a família inteira jogando ali. Então, eles estavam... Foi... O videogame sempre foi comercializado, o marketing de videogame sempre foi direcionado pra família. Nunca foi pra... O videogame em si. Família? Não, do hardware, ou aparelho videogame sempre foi pra família. Ah, sim, sim. Em nenhum momento você tem uma amostra forte de que o jogo é infantil. A empresa não quer vender ele como uma coisa só pra criança. Que não é só o público. Agora tem, por exemplo, aquela propaganda que eu acho que... Não lembro se é de videogame, se é de computador, que mostra o pai com o filho brincando de videogame e a mãe e a filha varrendo o chão, sei lá, até porra dessa. É ridículo. Mas se bem que o Master System anunciava na revista Turma da Mônica, mas eu não sei se ele tinha mesmo Master System anunciando na Playboy. Mas aí é porque quando você faz qualquer campanha de marketing, se o público infantil é um público, nesse caso funciona, o público infantil é um público de videogame? É. Então você é mais prático você fazer o apelo comercial pra criança convencer o pai, do que você ir no pai direto. Isso aí, porra, por isso que McDonald's tem milhões milhões aí. Você apela pra criança que é mais fácil. A criança vai, esperneia e ganha. Mas aí quando você faz isso, se você passar a apelar muito pra criança, aquilo vai ser visto como uma coisa para criança. Isso não, é uma ideia errada. O pai da Ninja Inimiga, a Ninja Inimiga não falava que todo dia chegava da escola e viu o pai dela sentado na cama dela jogando Sonic, pô. Mas ele não comprou pra ele o videogame, entendeu? Ele comprou pra ela. Exatamente, ele comprou pra ela e nesse meio tempo ele começou a jogar. É exatamente isso. Mas aonde eu tô querendo chegar é, ele comprou com a ideia de que aquilo era um presente pra filha dele, porque aquilo era coisa de criança. Depois de ter comprado, vendo que aquilo era coisa de criança, ele sentou e gostou. Tá ótimo, mas aí você ganhou um público mais, você ganhou mais público ainda. Você fez uma adesão de público tangencial. Você fez, mas não é meio chato você fazer a propaganda por baixo de um povo infantil e as pessoas descobrirem isso depois de comprarem? Não acho não, não acho não. Porque você, por exemplo, vende... você vende coisas pra criança, supondo, ou pelo menos deveria supor, que deve haver uma participação do pai no entretenimento do filho em algum nível. Você não pressupõe que, embora aconteça, que o pai vai deixar o filho na frente da televisão o dia inteiro, uhum, e fala, televisão, educa meu filho aí que eu vou ali tomar uma cachaça. Embora isso aconteça. Então, dado que você pressupõe que o pai vai participar da criação do filho, o que é bastante razoável, uma perspectiva da sociedade judaico-cristã ocidental, o pai vai estar lá participando das atividades do filho e vai se envolver naquilo de alguma forma. Pode ser com balinha de gude, com pipa ou com videogame. Então você mira em um e acerta o outro de raspão, com estilhaço da bomba. Interessante. Será que essa foi a estratégia pensada ou foi uma estratégia na cagada? Ah, isso a gente nunca vai saber, só a gente arrumar um DeLorean e voltar pra 1983. Eu vou fazer uma comparação legal aqui. Trenzinho elétrico. Trenzinho elétrico é um bom exemplo. Por quê? Porque o trenzinho elétrico, ele foi lançado há muito tempo como produto para criança. Nessa época, ele foi lançado, os pais compravam para as crianças passavam horas montando seus trenzinhos elétricos e se divertiam muito. A criança cresce e vira um colecionador de programa. Essa criança cresceu e nunca deixou de gostar do trem elétrico. A geração seguinte pode não ter tido tanta adesão ao trem elétrico assim, mas aquele cara que ganhou o trem elétrico quando era criança e montou, se divertiu e por muito tempo ainda conseguiu um colecionador, montar ferrovias gigantescas, fazer maquete, altas paradas. Isso foi um negócio que persistiu. Eu acho que o videogame começou muito parecido com o trem elétrico. Ele começou como um brinquedo de criança e o seu público foi crescendo e não foi deixando de gostar. Porque aquilo não era claramente só pra criança. Aquilo era pra todos os públicos. Então, como você foi crescendo gostando daquilo, você foi aumentando... Não, mas fato que no início a propaganda era direcionada pra criança, quer dizer, pra família, mas focada na criança. Né? Sim. Porque você vem filmes, por exemplo, pode pegar filme antigo, por exemplo, aquele The Warriors, filme de 79. Se eu não me engano, nesse filme, tem uma cena dos caras no pinball, e não tem criança no pinball. Aquilo ali era uma espécie de videogame da época, mas é um monte de maluco de 18, 19 anos ali, 20, jogando e tomando cachaça, jogando no pinball. Depois não, isso passa pra fliperama de Pac-Man. Não, mas isso é engraçado, pinball eu sempre tive a ideia na minha cabeça, não sei se é porque eu só via gente mais velha jogando nos fliperamas quando eu era criança, que pinball era um jogo de gente adulta. Eu não curtia muito pinball. Mas fliperama virou coisa de criança a partir do momento que e acabar os fliperamas, passaram a existir só essas lojas de entretenimento de ficha 1,50 em shopping. Na verdade, shopping center é o grande vírus da humanidade, né? A gente é muito pior porque existe shopping center. Quem trabalha em shopping center também é gente do mal. A televisão é pior, cara. A televisão é pior. Sem dúvidas, a televisão é pior. Você não deixou eu chegar lá. Mas quem trabalha em coisas de televisão também é... Cara, quem trabalha em televisão em shopping, cara... É o funcionarismo público que tá afundando esse país. Essa é a verdade. Também. Também concordo. Eu não sou funcionário público mesmo, então pode falar o que você quiser. Pinball, como essas coisas ficavam aqui no Brasil, por exemplo, ficavam em bares, fliperama, geralmente tem cultura de fliperama em bar, né? Invariavelmente você atraía gente mais velha pra pinball, talvez fliperama. O único fliperama que eu conheço hoje em dia ainda é o que tem aqui na rua, e os caras que jogam ali Street Fighter Alpha 3 são um bando de caras de gravata com terno no ombro. É o cara com o uniforme da empresa de ônibus, que a rodoviária é na mesma rua, e gente que quando dá 9 horas da noite fala, porra, tem que ir embora, senão a dona encrenca vai encher o saco, eu tenho que levar minha filha na escola amanhã. Uhum. Então é gente eu velha. Eu acho que o pinball, ele é pra esse público mais adulto, que ele é mais parecido com o caça-níquel, né? Uma parada que fica, tipo, aqueles númerozinhos, aquelas paradas assim. É parecido com aqueles jogos que tem, que tinha em bar, agora não pode mais, né? Aquela parada que nunca queria ganhar. Tinha em bar não? Peraí. Tinha em bar não? Tem. É, só que agora em teoria é ilegal, então vamos falar que não tem, podemos achar que o Brasil é um país correto. É engraçado que eu não sei como é que... Nossos fãs internacional. A parada fica totalmente à mostra no bar e é ilegal, é tipo assim, oi. Cara, um dia desse, eu tô chegando em casa, eu passei em frente ao bar e tinha lá um negócio daquele, aí tinha aquele negócio lá, aí tinha o dono do bar, os clientes do bar, e entre os clientes do bar tinha o quê? Um cara de boné preto, uma roupa azul, um coturno preto, um colete à prova de balas. Qual é a profissão desse cara? Por que esse cara tá ali olhando? Ih, o caça-níquel. Pô, maneiro. Agora eu vou pro batalhão lá que eu tenho que trabalhar. Maneiro, caça-níquel. Me dá uma taipava aí que eu tô indo lá pro batalhão. Troca essa nota de 2 em moeda de 25 pra eu jogar no caça-níquel ali. Na não, mas voltando ao lance do pinball, acho que o pinball, além de ter todas as características que vocês já falaram, o pinball é uma... ele tem um mecanismo muito mais simples do que, às vezes, um jogo de videogame, que você tem que memorizar diferentes comandos e entender, ah não, nesse jogo você pula em cima do cara e mata, nesse você atira. O pinball não, cara, é um negócio mecânico, tá aí na sua frente, você vê, tem ali os baguletes, né, é palheta o nome daquilo? Eu esqueci o nome da... É site? É as línguas. Tem, E você vai a bolinha vai batendo nos bumpers e subindo as rampas e tal, e é totalmente compreensível, você olha e entende o que tá acontecendo. Tipo, então eu acho isso, meu pai gostava muito de pinball, ele talvez tenha parado de jogar porque ficou uma coisa um pouco mais, você pega um pinball hoje no computador, ele é super high-tech, parece uma parada na tela e parece monstro e tal. O pinball do computador não tilda direito, né, cara? Não tem a emoção de dar uma porrada. Assim, ninguém dá porrada no computador pra tiltar o pinball. Ninguém dá porrada, inclusive os jogos de pinball... Tem botão de tilt. Eles têm um botão de tilt, que é pra você dar uma porradinha totalmente virtual na parada. Vamos pegar uns dados aqui interessantes. A ESA, que é a Entertainment Software Association, que é a empresa não, a associação americana que tá por trás da ESRB, por exemplo, eles fazem pesquisas vez ou outra, e a última pesquisa, o último censo sobre quem envolveu com os videogame que eles fizeram foi em 2008, e eles tiraram algumas conclusões bem relevantes. Uma aqui é que a indústria de a venda de computadores e de software relacionado a videogames e computadores nos Estados Unidos gerou 10 bilhões e meio em 2009. Tudo bem, não é o nosso foco. Aqui já começa. 67% dos lares americanos possuem e fazem uso jogam com computadores ou videogames. A idade média do jogador nos Estados Unidos é 35 anos. E esses jogadores já jogam videogames há mais de 12 anos. Pelo menos 12 anos. Em média. O indivíduo americano que mais compra, que mais gasta com jogos, com software relacionado a jogos, tem em média 40 anos. O que não quer dizer muita coisa, que pode ser que ele esteja comprando pro filho pequeno. Tudo bem. Sim. Tá. E 40% de todas as jogadoras são mulheres. E 40%. Mulheres... De todas as jogadoras são mulheres. Tem as pessoas também, né? Isso é verdade. Porra! Imagina o que é legal, né? Porra! Que quer dizer tá bem, né? E conclui aqui o tópico seguinte, dizendo o seguinte: de fato, mulheres com 18 ou mais anos, 18 anos ou mais, né? 18 ou mais anos parece outra coisa. representa uma população de jogadores maior do que homens com 17 anos ou menos. Essas mulheres com mais de 18 anos são 33% da população gamer, e os homens de menos de 17 ou menos representam 20%. Essas mulheres de 18 anos ou mais gastam duas vezes mais do que os caras de 17 ou menos. Qual a porcentagem delas que são gatas? A ESA não libera esses dados, só pra quem trabalha lá. Eu tô fazendo o apply aqui pra ganhar um emprego. O grande detalhe que eu acho é a cultura norte-americana versus a cultura brasileira. A gente é dominado culturalmente pela América, e nós copiamos eles em tudo. Então a gente, o que eles são hoje é o que nós seremos amanhã. Amanhã, mas a gente ainda tá muito diferente. Eu chutaria que o público gamer no Brasil, em média, tá na faixa dos 20 e poucos anos. É totalmente um bom chute. Vocês estão começando a falar que tudo é lapso database, chute. Eu não chuto porra nenhuma, não. Eu não invento nada desse programa. Agora, o grande questão que eu digo isso é pelo número de pessoas que eu já tive experiências diferentes online pra jogar jogos, tanto quando eu era em sociedades brasileiras, em redes brasileiras e redes internacionais. Quando eu vou jogar em redes internacionais, eu encontro pessoas muito mais velhas do que eu tô acostumado a encontrar em pessoas em redes nacionais. Quando eu joguei Ragnarok, por exemplo, eu joguei com muitas pessoas da minha idade pra baixo. Era raríssimo eu encontrar alguém mais velho. Ragnarok é jogo de criança. Não, não é. Ragnarok é jogo de criança. MMORPG é o tipo de experiência. Não depende do teu pai, não, cara. Depende do teu pai, não. Ragnarok é jogo de criança. Ó, a mãe do meu amigo é viciada em Ragnarok top level e ela tem 40 mais anos. E ela é top, né? Como ele já falou. Vamos por essa forma. MMORPG é um jogo muito peculiar porque você tem uma interação social muito forte. Isso atrai várias pessoas de públicos diferentes. E é mais divertido você fazer isso. Você deixa elevou um pouco a parte do jogar e vai e ressalta mais a parte de conhecer pessoas. Você traz um âmbito muito mais dos jogadores fazendo o jogo do que o jogo mostrando coisas pros jogadores. Isso traz um que de mais público, facilita mais assim, entrosar pessoas que não estão acostumadas. Então, quando eu joguei Ragnarok, eu achei estranho porque eu só conheci pessoas que eram da minha idade ou mais novas. Eu conheci algumas pessoas que eram mais velhas, mas era muito minoria. Então, eu não culpo nem Ragnarok por ser um jogo muito infantil, porque eu conheço pessoas mais velhas que jogam. Eu não conheço ninguém brasileiro, alguém com um mais velho, um pai, sei lá, um avô, que jogue World of Warcraft. Brasileiro eu não conheço nenhum. Agora, quando eu joguei WoW por 2-3 anos nos Estados Unidos, eu conheci muita gente americana. E a maioria delas era da minha idade ou mais velhas. Mas tipo assim, não era 5 anos mais velho, não. Eu conheci gente que tinha 3 filhos, conheci gente que era avô, bisavô, conheci gente que falava assim, caraca, tem que dar de mamar pro meu filho, peraí, vamos dar um pause aqui rapidinho que tá na hora. É, no meio da rede, a mulher para a rede, não para a rede aí que eu tenho que amamentar. Não, aconteceu. Aconteceu da mulher falar, começar a grito no fundo assim, caraca, moleque, que houve? Ah, não, eu não sabia que Sin City tinha peitinho, peraí que meus filhos estão indo uma loucura aqui, meus filhos de 10. Ah, peitinho! É por isso que eu trago esse paradigma do povo americano pro povo brasileiro. Eu acho que o povo americano tem um olhar diferente pra esse mundo dos jogos. Eles já estão começando a enxergar isso de uma forma mais pra todas as idades. Apesar de lá ter muita polêmica a respeito de como isso influencia as nossas criancinhas e que GTA vai fazer todo mundo matar geral. Mas eu acho que isso não é no mundo como um todo, né? Eu acho que eles estão até num passo à frente do que determinados lugares, como o Brasil, por exemplo. Ou não, né? Ou estão no mesmo pé. Mas provavelmente eles estão até mais atrasados, tá, Mali? Não, eu digo que eles estão um pouco à frente porque lá eles têm pessoas de todas as idades realmente que são ativas na comunidade gamer. Aqui nós não temos tantas pessoas de todas as idades ativas. Aqui não tem comunidade, pô. Isso que é a diferença. A comunidade, sério? Mano. Comunidade. É mano, né, brother? Aqui é mano. Essa questão das mulheres também. Tem uma outra pesquisa do Ars Technica, só pra ficar nessa falar de mulher é sempre bom, que diz aqui que 2/3 das pessoas que jogam, das jogadoras que jogam online são mulheres. 2/3 das jogadoras são mulheres. E aí o cara no crack... Esse podcast todo foi motivado por umas porcarias que eu li no Cracked aqui. É um texto que a gente vai linkar aí, chamado 5 razões não, pelas pô. Quais... Não, explano sim. 5 razões pelas quais não é legal admitir que você joga videogame. Pelas quais ainda não é legal admitir que você joga videogame. E um deles aqui, ele fala aqui que desses 2/3 de mulheres que jogam online, e fala aqui que, se isso não condiz com a sua experiência jogando, é porque elas evitam jogos dominados por homens, ou então elas vão disfarçadas. 70% delas, intencionalmente, jogam com avatares masculinos, pra não ter que aturar tits, or get the fuck out e essas coisas maneiras nesse nível. A ninja inimiga justamente joga com avatar masculino no World of Warcraft. Por isso que ela não chegou no nível 85 ainda. Chegou já, há muito tempo. Ah, chegou? Pô, bom pra ela. Chegou sem ajuda de ninguém, então. Com certeza. Esse é o meu grande medo. Por que que as pessoas ainda veem isso como um fator negativo, né? Um fator meio assim, você joga videogame? Que crianção você. Pois é, mas a gente tem que avaliar também se a indústria não vai pelo mesmo caminho. Se a indústria não acha que o público dela é um moleque de 17 anos que toca punheta o dia inteiro. Porque tem algumas boas evidências aí de que parece que é assim, né? Por exemplo, o God of War, você vai falar disso? Por exemplo, esse é um excelente exemplo. O cara, o autor da matéria aqui, do Cracked, o David Wong, ele foi genial num desses aspectos. Que foi um dos 4 aqui que ele citou, que é a indústria acha que você é um punheteiro de 17 anos. Ele tá citando aqui o exemplo do God of War 3, que é realmente um dos jogos mais bem revisados dessa atual geração. Olha, peraí. Tem um dos melhores jogos também, fala. Eu não queria falar nada não, mas eu sou um punheteiro de 17 anos. Tá, mas os outros três que estão aqui são punheteiros de 25, então fica quieto aí na sua minoridade. Tá, e quando você. E durante o God of War 3, tem um trecho do jogo em que você se depara com Afrodite, a deusa do amor e cavaleiro de peixes. Nessa parte do jogo, o puzzle do Kratos é fazer sexo com a Afrodite. E aí você faz isso através de Quick Time Events que tem lá no jogo. Se fosse um filme, eu tô fazendo um filme que é do deus da guerra, que se passa com a mesma história do God of War. Bem porrada pra tudo que é lado, sangue jorrando, cena em câmera lenta, super câmera lenta, e do nada aparece Afrodite. Vai rolar uma cena de sexo, cara, no filme. Cena de sexo ultramente explorada. No jogo não rola, é isso que eu tô falando, é aí que eu tô querendo chegar. No jogo não tem cena de sexo. Mas é mais ou menos, não tem, né? Tem mó... No filme não rola cena de sexo assim. muitas vezes rola uma... Não, nunca não. Viu aquele filme Pecado Original, não? Com Antônio Bandeiras, seja tá, cara, mas eu tô falando. Você nunca viu nenhum filme de terror na sua vida? Eu assisti, moleque. É? Porra. Não, acho que eu tô falando. Sexo gratuito, cara. Essa que é a graça. Caralho, não, peraí, Ninja Inimigo, vou te mandar um site aqui agora. Pornhub.com. Acesse esse site aí. Não, é site, site. Acesse site, cara. Pecado Original, Último Tango em Paris. Caralho. Olha só, o que eu tô falando é: quando você pega um filme desse tipo, tipo, um filme de ação, filme que tem esse perfil, você não tem uma cena de sexo explícito. Você tem um peitinho que aparece, uma cena de sexo de umbigo, entendeu? Não, mas peraí, God of War é sexo explícito? Não, exatamente onde eu tô querendo chegar. Não, God of War é tipo esses filmes. God of War seria um filme que não teria uma cena de sexo boladona no filme. Seria a cena de um sexo de umbigo, teria a cena de um peitinho aparecendo. Não teria nada muito mais do que isso. Você tá defendendo os filmes de ação, então, é isso, né? Você tá falando que eles são muito bem feitos, muito bem produzidos, lógico, e visam um público sensacional. É, lógico. Ah, mas é pura verdade. Eu gosto muito de filme de ação, desculpa. É, lógico. Duas questões importantes que entram nesse quesito. Uma delas é que até hoje as pessoas têm um preconceito de que videogame é feito pra criança. Isso é uma questão. A outra questão é de que no videogame você tem interatividade. Então, tipo, é você que tá ali fazendo sexo com a Afrodite, sacou? Não é um extra da televisão, saca? É tudo bem que é o Kratos, mas o Kratos é um avatar do player que é você, sacou? É que eu sou igual ao Kratos. Outra coisa também, não, sou idêntico. Só sou mais foda do Kratos, na verdade. Além disso que o Senhor Eternidade falou, que vai ao encontro do que o Mestre Splinter falou semana passada, que o Senhor Eternidade tá evoluindo muito enquanto participante, veja a pérola filosófica que ele mandou agora. Realmente, você é o Kratos ali. Eu, quando tô vendo o filme, eu não sou o Schwarzenegger. Eu não sou o Stallone. Outra coisa, os filmes do Stallone, do Schwarzenegger, não sei o quê, eles são PG-13, eles são no máximo 16 anos. O God of War 3, o rating dele é M, mature. É pra 17 anos ou mais. É pra maior de idade o negócio. Então não é pra um moleque de 12 anos estar lá jogando God of War. Embora o sobrinho do nosso amigo lá, Arara, acho que o pai dele levou o sobrinho de 5 anos pra comprar um jogo de PlayStation 3 na loja. Aí mostrou um monte de jogo assim na vitrine. Qual que você quer? Ele apontou na hora, assim, pro Kratos, assim. Quero aquele. Apontou na hora pro God of War. Entendeu? Então... Esses filmes de ação também não são... Eles são feitos, orientados pra públicos de várias idades, mas eles não são focados em adolescentes de 12 anos. São, mas você tem que adequar aquilo pra que o adolescente possa ver. O God of War 3 é feito pra que o cara adulto vá jogar. Entendeu? Então ele não tem que ficar se privando de... Ah, não, vou mostrar só seios, porque se eu mostrar pelos pubianos, o jogo vai ser proibido no Japão. Foda-se essa porra. Você tá fazendo um jogo M, então você bota o que você quiser no jogo. Você não bota o cara comendo Afrodite, enquanto fica duas mulheres lá com o peito de fora falando, ó, oh, como ele é forte, é muito bom só de ver. Ó, oh, vamos querer aqui fazer sexo lésbico enquanto ele está comendo Afrodite. É, mas fora é complicado, jogo... né, cara? O rating nos games é muito mais pesado do que nos filmes. Então é complicado você fazer uma coisa mais explícita falando, ah, mas é pra adulto. Porque você não tá descartando todos os públicos. Se é pra adulto, é pra adulto, porra. Não tem essa coisa de, ah, não, é pra adulto, mas a criança pode jogar. Não, cara, você fez o fazer, você vai fazer um filme pornô lá, ninfetinho do asfalto. Não, mas vamos abrandar, porque se outro público quiser assistir, porra. Vou falar nessa questão que você falou de que o rating é muito mais pesado no videogame do que nos filmes. E eu acho que é exatamente por esse caso da interação, entendeu? Você é o cara que lá que tá matando, você é o cara que tá fazendo a violência, não é qualquer um. Você não tá só assistindo passivamente a violência, entendeu? Tá lá batendo. Você é o cara que entra na escola e mata 12 crianças, cara, seu gamer de merda. Porra. Não, o grande lance que eu acho disso aí é que você, o fato do videogame, você, é claro que o pai, por mais que ainda tenha o rating, por mais que apareça lá, M, Mature, 17 mais, o pai ainda vai chegar a comprar aquele jogo e dar de presente pra criança. Esse é o grande olhar que as pessoas têm com isso, o medo que as pessoas têm. Porque peraí, não, mas se o cara é o pai e ele deu um negócio pro filho, sabendo que tava lá escrito que é pra maior de idade, então, porra, não ele lê, tá cara. Falhando quanto pai. Pô, mas tem que ler, porra. Não, ele olha assim e fala, pô, é um jogo de videogame, é pra criança, ele não pensa É ignorância do povo. E por mais que a lei seja clara, você tem que cobrir a ignorância do povo às vezes com a lei. Então cobrir a ignorância do povo com lei porra nenhuma, meu irmão. Você tem que cobrir a lei com a ignorância do povo. Tem que rolar um parental advisory, assim. Não, mas tem, porra. Tem? Tem enorme na contracapa do negócio, porra. Tá escrito aqui atrás, ó. Fica enorme na contracapa do jogo. Aqui na frente do jogo fica pequeno, fica um quadradinho pequeno. Mas atrás fica um enorme aqui, ó. O barba vai ficar por aí. Team T, aí tem um enorme. Aí do lado assim. Agora. Violência, nudez parcial, temática sexual, baixa chula. Como os jogos que a gente tem aqui são importados, o nego não entende essa porra, né? Não, mas a parada é verdade, cara. Isso só funciona, essa parte mais branda, ela só funciona no aspecto de sexualidade. Porque a violência, que quando o cara quer fazer pra adulto, ele faz órgão aparecendo, faz tudo explodindo, do jeito que ele bem entender. Tá aí Mortal Kombat, tá aí, porra, Dead Space. Os jogos que são lançados aqui oficialmente, como por exemplo, Mortal Kombat foi semana passada, retrasada, sei lá, eles também vêm com as coisas em português. Então, só que a classificação etária aqui no Brasil, ela é meio mal mal feita. Ela vem igual a de filme em DVD e Blu-ray, por exemplo. Pega a capa do filme, não tem nada. Aí quando você olha lá atrás, no canto, aí que tem aqui. Aí tá aqui o símbolo da distribuidora, Europa Filmes, aí do lado tá aqui. Não recomendado para menores de 16 anos. Aí pequenininho, com letra de bullying embaixo, fica assim, tema, violência, contém assassinato e relação sexual. Incestuosa, né, por cima, que no caso é o Old Boy. É o Old Boy que tá na minha mão aqui. É, incesto, entendeu? Então ela é meio mal feita aqui, mas é, tem lugares em que ela é melhor bem feita aí. Acabou de sair uma notícia que pode... Ih, qual? Mudar o mundo. Qual? Não, a gente pode enriquecer a discussão. Qual foi? Agora casamento gay foi tolerado. Não, acabei de postar aí. Ah, nunca deu. Até que tudo, a personagem de Witcher 2 posa nua pra... Ah, tá de brinks, moleque. Como é que é a personagem de Witcher 2 posa nua pra Playboy, é esse? Polonesa, né, por cima. Não, Playboy polonesa, todo mundo sabe que não mostra nada. Todo mundo sabe que as Playboys europeias não mostram nada. Profundo conhecedor da Playboy pela polonesa. Porra, você não? Ah, meu Alex, tu nunca foi atrás de uma Playboy europeia, que são muito melhores que as. Porra. É Hungria, Bulgária. Certo, eu digo isso. A galera sabe o público que tem. Pô, pior que é mó gostosa essa personagem. Eu tô vendo a página dupla aqui da Playboy que ela saiu. Classificação indicativa, ela mostra assim claramente, então, que é a maior hipocrisia do mundo você falar que videogame é coisa de criança. Hipocrisia. Eu falei hipocrisia. Hipocrisia. É hipocrisia. Hipocrisia. Não, hipocrisia, tá certo. Tá viajando não, aí, lá, porra. Na moral. É a maior hipocrisia de todas. Hipocrisia, tá, Ilá? Hipocrisia. É. Como é que você pode fazer um órgão que tenta defender que os jogos não podem ser jogados por qualquer um, que os pais têm que ficar ligados se as crianças estão jogando alguma coisa muito violenta, contém nudez, contém cena de sexo, e por outro lado, você tem gente falando, ah não, videogame é coisa de criança, você é um crianção, passa te jogando. Falta um pouco de conhecimento e... Não é nem conhecimento, é cultura na cabeça dessas pessoas. Aproveitando aqui que você comentou sobre a cultura brasileira e a influência que a gente sofre dos States, malditos Yankees. America! Eu tenho aqui uma parada pra compartilhar, na verdade foi uma reflexão, mais uma reflexão de botequim, que eu acho também tem tudo a ver com a nossa sociedade. A gente, aqui no Brasil, a gente tem a mania de que só... reconhecer as pessoas que trabalham muito, dizendo que se você não trabalha muito, se você não rala, você não tem direito de crescer, não tem direito de ganhar dinheiro, de ter sucesso na sociedade. Tirando raros casos de pessoas que conseguem sucesso rápido e Big Brothers da vida. Mas normalmente com pessoas normais, mundanas, existe um preconceito. Se você percorre atalhos, a pessoa te olha torto e fala, você não deu sangue, não deu suor pra chegar onde tu chegou. Peraí, mas Mestre Splinter, isso o He-Man nos ensina, cara. Na história de hoje, o esqueleto estava procurando um atalho, um caminho rápido para riquezas e poder. Talvez vocês conheçam gente assim, sempre à procura de um caminho rápido para chegar na frente de todo mundo. Mas não funciona dessa maneira. As pessoas que têm sucesso são aquelas que trabalham pelo que querem. Por isso, não se enganem com aqueles que dizem que conhecem o jeito rápido. Há sempre dente de coelho. Não se deixe enganar. A maneira certa é a melhor maneira. Até mais tarde, minha gente. Aí você pega, tipo, a galera que trabalha muito, que se rala. Vou pegar aqui o exemplo do pai do Fritz. O pai do Fritz me disse uma vez o seguinte, que... Ah, não, mas é muito bom você bater 6 horas, você ir pra casa pra poder fazer outras coisas, ver sua vida. Ele fala, isso é cabeça de quem não quer crescer. E isso é uma opinião muito compartilhada por uma grande parte da sociedade, que pensa que você tem que estar sempre dando o máximo. Porra, no meu trabalho as pessoas ficam até meia-noite, viram noite, porque falam, não, meritocracia, eu só vou crescer se eu me dedicar e botar foco na carreira, foco nisso, foco naquilo. Enquanto nos Estados Unidos, cara, eu estive lá trabalhando, o pessoal chega às 6 horas da tarde, bateu o ponto e fala, vou viver minha vida. E as pessoas não julgam se o cara vai bater, tá fora do horário de trabalho, se ele vai pro bar beber, se ele vai jogar videogame, se ele vai pescar, se ele vai subir a montanha, fazer alpinismo. As pessoas não têm esse preconceito. Aqui, se eu pegar 6 horas da tarde e botar a sunga pra praia, o pessoal fala, pô, ele é mó vagabundo, são 6 horas da tarde e tá na praia. Essa mentalidade acaba tendo uma repercussão direta nos jogos. Eu sei porque o fato de você jogar, eu mesmo já sofri isso em casa. Se eu pegar um jogo e jogar 3 horas direto, pô, meu pai chega e fala, cara, você tem 25 anos na cara, deixa de ser vagabundo, você tá perdendo tempo, tipo, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa útil, que é alguma coisa pra sua vida. E eu acho que Se você tivesse visto um filme de 3 horas, ele teria agido da mesma forma? Não, mas eu acho que... Se fosse Poderoso Chefão, não, porque é foda. Agora, se fosse outra coisa aí, podia falar. Pô, mas aí, Mestre Splinter, tô muito triste com isso que você fala, cara, sua vida é muito triste. Não, cara, você fica com pena, eu tô só compartilhando. Pô, mas eu já tô com pena agora. melhor, cara. Então, cara, pô, dá um abraço aqui, cara. Fica assim não, cara. Beleza, cara. Fica assim não. Me sinto abraçado, me sinto abraçado. Olha só. Mas, eu concordo bastante com você, Mestre Splinter. Mas eu pensei num país que as pessoas são mega workaholics, viram a noite loucamente, é uma briga frenética por emprego, porque tem muita gente pra pouco espaço no país. E lá é um dos maiores públicos de gamers do mundo, que é o... Você falou da onde? Japan! Ele tava falando... Pera aí. Estados Unidos, Japão, Brasil, porra. Tô perdido. Não, sabe, eu lembrei de... A taxa de desemprego nos Estados Unidos agora é maior que a daqui, né? Sabe disso, né? Lá tá 8%, aqui tá 6,5%. Mas as pessoas não pensam em trabalhar mais para se garantir um emprego. Elas pensam, vou trabalhar com mais qualidade nessas horas que eu vendo no meu dia. Cara, mas qualidade... Qualidade vale muito mais do que quantidade, moleque. Exceto pro Rock Lee. Mas depois ele é um operário. O Rock Lee é um operário, porque o trabalho árduo supera a genialidade. Mas o trabalho árduo e a genialidade combinada são insuperáveis. Eu falei, tem o Japão. O Japão, ele é um país em que o emprego é completamente disputado. Tem muita gente. Então a galera tem que ser muito boa. O cara tá sempre se profissionalizando, tá sempre fazendo paradas bizarras pra ser o melhor. Lá tem as pessoas profissionais mais bizarras do mundo. E mesmo assim, tem um público gamer avassalador. Não, eu não tenho vivência, nem tive contato com a cultura japonesa pra saber o que se passa lá na sociedade. A gente pode até questionar isso num futuro podcast com uma amiga nossa. Mas pra quem já entrou em contato com a cultura americana no dia a dia, que convive diariamente com a cultura brasileira, eu percebo essa diferença muito, é muito forte. Eu lembro de ter falado com a menina que era dona do restaurante que eu trabalhei lá. Perguntei, vem cá, você não tem vontade de fazer uma pós, uma faculdade? Ela olhou pra mim e falou, pô, pra quê? Eu falei, não, pra você, pô. Ela falou, cara, o meu salário me permite ter tudo que eu quero. Se eu quiser fazer duas viagens internacionais por ano, comprar um videogame todo mês, e eu posso trocar de carro todo ano e tudo, trabalhando como gerente de McDonald's da vida. E eu já não preciso crescer mais na vida. Pra mim, o que eu quero é melhorar a minha qualidade de vida quando estou fora do trabalho. Esse agora é meu objetivo de vida. Mas, não é mais. Mas isso, meu trabalho, eu cheguei no topo. Isso é uma visão social diferente, porra. Aqui a gente... Lá você tem uma sociedade muito mais homogênea do que a nossa. Aqui, por exemplo, pegar o caso do nosso... Do meu amigo de turma meu e do Mestre Splinter, Pedrinho. Pedrinho se formou engenheiro com CR, com coeficiente de rendimento acumulado 8.8 na UFRJ, que é a maior universidade federal do país. 8.8. Ele tá pagando uma porra de um carro Gol. É um Gol. O carro custa 30 mil reais pra você comprar um Gol. Quando a gente foi em Las Vegas ano passado pra conferência, a gente tava saindo da Best Buy, a vendedora gatinha da Best Buy tava saindo. A vendedora, mulher, a caixa. Ela entrou, ela saiu, foi pro estacionamento, abriu o Honda, sei lá o que, 2011, 2010 dela, abriu, entrou, ligou o ar-condicionado todo, saiu, foi pra casa tranquilão. Eu olhei pro relógio, eram tipo 5 horas da tarde, a mulher tava indo embora, assim, num Honda, em Las Vegas, e a gente aqui no Brasil se fudendo pra comprar, pra pagar uma porra de um Gol. Isso porque aqui a gente tem essa... E fora que aqui a gente tem essa cultura de universidade fudida, assim. Se você não se formou numa universidade, você é um merda e você nunca vai chegar porra de lugar nenhum. Lá é diferente. Então tem esse aspecto também. Não é lá foda-se, mas lá as pessoas... A sociedade gerou espaço pra outra... Pra as pessoas que não quiseram fazer universidade, pô. Tá claro, o cara terminou a escola e foi trabalhar. Não é merda e não tá fudido, mas é o que a sociedade impõe, né? Sim, é a imposição aqui, pô. Por isso que tá esse festival aí de programa de financiamento de universidade, não sei o quê. Ensino técnico não tem porra nenhuma. É. Daqui a 20 anos a gente vai ter que começar a importar construção civil de El Salvador e do Panamá, porque não vai ter ninguém aqui fazendo trabalho de obra. Mas é por aí, vambora. Mas é basicamente o que acontece. Na nossa sociedade, principalmente a nossa idade, essa faixa etária, de entre 20 e 30 anos, que teoricamente é o momento que você está saindo da faculdade, você tem que mostrar ao que você veio. E tem que garantir seu lugar ao sol. Eu não vou dizer, eu não tenho como mensurar a porcentagem da população que tem essa opinião. Mas por via de regra, todo mundo que eu converso fala: não, agora está no momento de ralar, momento de dar o sangue, não tem tempo pra. Você não tem que ter tempo pra TV, não tem que ter tempo pra esporte, não tem que ter tempo pra videogame, joga fora, porque é agora ou nunca, sabe? Agora é. é o vamos ver. Então acho que diversão é coisa de criança. A galera encara isso. Não, mas diversão é uma coisa que, tipo, você tem que dosar muito bem. E todo mundo sabe que o cara que se considera gamer, ele costuma ter uma carga horária, né, dedicada à diversão maior do que as pessoas que fazem outras coisas. Discord. Pelo menos na minha visão. É, também acho que não muda muito num aspecto ou no outro, não. Acho que o cara... Aí é a dedicação do cara pro que ele gosta. Mas é, eventualmente tem gente que, porra, passa o dia inteiro jogando videogame, né? Mas aí o cara só faz isso também. O Ilapso, por exemplo, o Ilapso joga videogame, sei lá, uma hora por dia, quiçá. Porra, tipo, a vez que eu joguei videogame foi segunda-feira. E não foi nem videogame, eu estava fazendo exercícios, porque de noite eu cheguei e eu pensei, eu vou pra academia ou jogo Michael Jackson? Porra, vou jogar o Michael Jackson, né? Muito porra, óbvio, né? Aí óbvio. O cara participa de um podcast sobre games. Aí só fala que o cara não é gamer. Agora, eu sou menos gamer aqui, né, cara? Eu sou um cara que joga todo dia. É, quando chega em época de prova, fico, pô, eu vou ficar sem jogar. Fudeu! É, pega o nome do Twister. Porra, como faz, pô, cara? É muito raro um dia que eu passo sem jogar, só se eu tiver muito fudido na faculdade. Senão eu esforço pra terminar as paradas antes pra poder jogar. Mas na verdade, Mestre Splinter. Ficar fudido na faculdade. Peraí, porra. Olha o que ele falou, cara. Ficar fudido na faculdade. Ah, moleque, faz design na PUC, moleque. Valeu. Porra, pagou, passou. Não, todo mundo sabe, cara. Todo mundo sabe que pagou, passou, cara. Ó, vai ter um monte de gente jogando agora. Mas Splinter. Na PUC não é assim, não. Mas você tá com uma filha. Pode falar. Peraí, deixa eu me retratar, porra. Na PUC não é assim, não. Mas Splinter, quando eu não tinha um videogame, por exemplo, na época do PlayStation 1 pro PlayStation 2. Eu fiquei muito tempo sem o PlayStation 2 e não tinha um videogame da geração. Eu não joguei, e meu computador era meio ruimzinho, então foi uma época que eu não joguei muito tempo. E eu não passava o tempo que eu jogava videogame, sei lá, ou fazendo uma super coisa mega produtiva. Eu passava o tempo vendo filme, via, sei lá, um anime, via TV, saía pra ir no cinema, saía pra comer. A melhor época da minha vida, só pra fazer um... A melhor época da minha vida foi entre outubro de 2000, que foi quando o meu PlayStation quebrou, e outubro de 2006, quando eu comprei um DS, que eu voltei a ter videogame. Cara, aqueles foram os melhores anos da minha vida. Nunca vi tanto Simpsons, o maluco no pedaço. Nesse meio termo, 2000. Eu perdi a virgindade. Eu datou o podcast. Cinema pra caralho, datei o podcast. Porra, foi tipo ontem, né, cara? Eu voltei aí em cinema, que eu não ia em cinema desde o filme do Street Fighter também, né, porque tá matizado. Vi Simpsons, todos os episódios do mundo, maluco no pedaço, todos os episódios do mundo. Vi filme pra caralho. Moleque, eu vi 50 mil séries animadas. Eu joguei RPG pra caralho e eu não joguei videogame. Hoje em dia eu tenho uma porra do videogame. Ó minha vida com uma merda. Tô aqui, pagando conta, trabalhando 5 horas, 6 horas por dia. E trabalhando de graça pro irmão do vídeo também, no final das contas. Joga de fora. Joga fora o videogame, você resolve os problemas, cara. É mesmo, cara. Com certeza, cara. Faz isso agora. Peraí. Não, dá pra mim, cara. Dá pra mim. Quebrei essa porra. Filha da puta. Não, cara. Tem mais dois pra quebrar. Peraí. Tem que quebrar o DS também. Peraí que eu vou jogar também ali. Peraí, tem que quebrar o PS3 também. Quebra! Você não escuta. Peraí. Vamos quebrar a porra toda hoje, então. Foda-se! Quebrar essa merda aqui, caralho! Quebra tudo, porra. Igual o João Gordo no último episódio do programa da TV. Quebra essa porra. Esse move aqui, joga pra janela esse caralho. Olha só. Oi, fala, minha mãe tá bolada, ela tá gritando, Pedro, tá maluco? Vou falar para o importante. Aqui, é para o importante. Olha só. Assim, eu concordo com o Ninja Inimigo que você deixar de jogar videogame não quer dizer que você vai fazer algo produtivo. E normalmente tem muita gente que não joga, mas perde o tempo fazendo outras coisas. Quer dizer, perde não, mas gasta o tempo fazendo outras coisas que teoricamente não agregam em nada. E vamos pegar aqui uma analogia com The Sims, ok? Estão situados. Imagina agora que estamos todos numa casa de The Sims. Todo mundo tem aquele cristalzinho verde na cabeça e estamos andando, tentando. Eu joguei em breve. Até aí, se todo mundo deu um cristalzinho verde na cabeça, pode ser aquelas festas da fantasia que tem no Teatro Odisseia lá na Lapa, porra. Sempre tem essas festas lá, tem as crianças tudo com um cristalzinho verde na cabeça. Voando? E rodando? E rodando. Lógico, pô. Óbvio, pô. É tecnologia, não, depois, né? Depois da primeira bala que eles tomam, fica tudo rodando, cara. Não é só cristal, não. Então, imagina, vocês imaginaram? Então já... Isso vale pro ouvinte também, mas imagina na casinha de The Sims. Você tem várias barrinhas de necessidade. Lá, diversão, banheiro, comida, enfim, não é, social. Não é a primeira vez que você... Cara, não é a primeira vez que você vai essa analogia com as barreiras de The Sims no programa. Não é. Eu tô começando a achar que na vida real você tem isso mesmo. Com certeza, cara. Eu fico analisando minhas barrinhas todo dia. Mas enfim, o que as pessoas enxergam? E o que o próprio The Sims diz? Se você pega lá e bota o The Sims pra jogar videogame, você vai aumentar o quê? A sua barrinha de diversão. Bom, tá aumentando a sua barrinha de diversão. Pronto. É o efeito de se jogar videogame, aumentar a barra de diversão. Aí se você botar o seu The Sims pra jogar xadrez, você vai aumentar a sua barra de diversão e vai aumentar a sua capacidade lógica. Se você bota... mentira. Isso é sem personagem pra jogar xadrez. Você vai aumentar sua diversão, sua capacidade com outra pessoa, você vai aumentar sua diversão, sua capacidade lógica e a sua barrinha de social. Se você colocar... Hoje em dia o videogame você aumenta a sua barra de diversão, barra de lógica, barra social, sua barra de necessidades fisiológicas. Isso é verdade, isso é verdade. Peraí, vocês realmente ficam com vontade de mijar quando estão jogando videogame? É sério mesmo? Dependendo do jogo, eu fico com vontade de vomitar. Caralho, mas porra. Que absurdo, cara. Mas aí, o que eu quero dizer é o seguinte, cara, por mais que a gente tá falando aqui, somos pessoas conhecedoras do assunto, somos pessoas que jogam videogame. Mas quem não joga, às vezes tem essa visão de que aquilo ali é só uma barrinha de diversão e que você não tá ganhando mais nada com aquilo. É difícil as pessoas terem uma percepção de valor agregado no produto e na atividade de jogar videogame. E as pessoas acham que é só uma barrinha de diversão. Então um cara que gasta, sei lá, uma parcela grande da... E elas não têm essa impressão, só lendo um livro. Ela fala, não, mas livro é cultura, livro a pessoa vai falar, vai escrever melhor, vai falar melhor, vai... E ela não tem essa mesma percepção pro livro, cara. Isso é verdade. Esse preconceito existe, né? Tipo, alguém duvida disso? Não, eu não duvido, é claro. É claro esse preconceito. Eu acho... Cara, conheço esse preconceito porque eu convivo com as outras pessoas, cara. Porque minha mãe nunca me matriculou em curso de inglês porque ela sabia que eu ia aprender mais inglês jogando Final Fantasy quando eu tinha 12 anos. E deu certo, pô. Minha mãe funcionou. Não sabia, mas eu mostrei pra ela. Eu cheguei pra ela, minha mãe falou, você vai fazer curso de inglês? Eu falo, tá, eu vou fazer, mas eu vou fazer só pelo diploma. Ah, por quê? Porque eu aprendi no videogame. Aí ela, pena. Não. Pena aí... que eu nunca joguei nenhum jogo em alemão, moleque. Senão, porra, apesar dele. Pois é. Aí ela falou, não pode ser. Aí ele me levou pra fazer a prova. Aí quando eu fiz a prova, eu fui encaixar lá nos últimos níveis. E fiz um ano e meio de inglês e acabou. Aí ela falou que entendeu. Hoje em dia eu pego minha mãe assim... Não, pera aí, que isso foi mal. Incesto. Hoje em dia eu chamo minha mãe pra ver que eu tô jogando no Final Fantasy, por exemplo. Aí tem uma cena muito maneira com... da narrativa mesmo, assim. Os caras pulando aí, contando, não, agora nós vamos vencer porque estamos todos juntos, blá, blá, poder, amizade. Aí eu chamo minha mãe pra ver, olha mãe, olha isso aqui. Ela, que é isso, Pedro? Eu falo, é um jogo. Você sabia que o jogo conta história? Vem ver o CG! Quem falou, cara? Vem ver o CG! Traz a Nina! Não, mas a cachorra não enxerga, traz assim mesmo, vem ver o CG! Aí ela fica assim, caramba, ela fica pasma, ela tá conseguindo entender, mas falta cultura, falta conhecimento pras pessoas, principalmente mais velhas, entenderem que o jogo é muito além do que aquele entretenimento que foi nos anos 80, entendeu? Ó, falta conhecimento, hein? Então, ó, TCT Bilu. Mas olha só, esse dado da ESA é importante porque se a média da idade do jogador de videogame nos Estados Unidos é 35 anos, e o jogador de videogame nos Estados Unidos começou a jogar videogame antes do jogador aqui, a gente pode extrapolar que daqui a uns 10 anos, a próxima... A gente tem 25 anos. Daqui a 10 anos, é razoável supor que um de nós aqui vai ser pai. Pelo menos um. Sim. É razoável, não é elementar, porque a gente pode descobrir que somos todos impotentes. Impotentes não. Impotente a gente já é. A gente pode descobrir que somos todos estéreis aqui. E aí ninguém vai ter filho. É. Mas pode adotar também. Pode adotar. Pode adotar. É. Ainda mais agora que já tem união gay, né? O próximo passo vai ser a adoção por casal gay. E aí vocês vão poder se virar. E aí, alguém vai ser pai. Ninguém aqui vai privar o filho de jogar videogame. Você vai, por exemplo, quando seu filho tiver 2 anos, não vai dar God of War 3 pra ele jogar. Porque isso faz parte de ser pai. Você privar o seu filho de certas coisas quando não tá na hora ainda, né? Mas daqui a 10 anos, a 20 anos, as pessoas que têm a nossa idade hoje vão ter filhos de 5, 10 ou um pouco mais velhas em idade e vão jogar videogame sem problema nenhum. Então esse preconceito tende a mitigar. Ou então ficar reduzido a uma parcela da população que tá mais suscetível a eventuais influências midiáticas de sensacionalismo, como tem nos Estados Unidos até hoje. Também não estão livres disso. Lá também tem matéria falando que videogame é coisa que faz mal pro seu filho, que GTA vai transformar seu filho em um assassino, que ele vai cometer um Columbine porque joga videogame. Ou o Realengo, né? Pô, mais atual, né? Peraí. O Realengo mais atual e mais geograficamente bem posicionado pra gente, né? Sim, com certeza. Então, ou como, por exemplo, Columbine foi interessante até a gente falar, porque quando aconteceu o problema lá em Columbine, acho que foi em 90 e pouco, 99, quando aconteceu o problema em Columbine, o pessoal lá viu que os moleques jogavam Doom ou Duke Nukem, sei lá o quê. Quando teve o problema do cinema lá em São Paulo, do Matheus Meira, que ele deu tiro em um monte de gente, viram lá na sessão do Clube da Luta, viram lá que ele jogava Duke Nukem, que no Duke Nukem tem uma cena igual. Então, tem esses problemas todos e a gente vai estar sempre suscetível a isso. Mas aí a gente pega um link aí, um link excelente aqui, o Sobre a Trindade. Eu culpo a religião. A religião influencia pessoas a matar muito mais do que videogame. É verdade. Eu banir a religião. É verdade. Eu acho que religião mata muito mais gente que videogame, influencia muito mais gente a fazer coisa fanática. Tipo, o cara fala, caraca, vi um negócio no videogame, vou fazer uma cena igual. Vi um negócio no filme, vou fazer um negócio igual. Porra, vi um negócio no meu livro sagrado e vou fazer igual, moleque. Na verdade, todas essas manifestações religiosas extremistas são baseadas em interpretações erradas, né? Todas essas religiões abraâmicas aí, que são as que dominam o mundo, nenhuma delas prega, tirando o Velho Testamento da Bíblia, nenhuma delas prega que você mate ninguém. Se você lê o Corão, se você lê o Torá, é tudo lindo. Não, cara, mas as mortes na Bíblia... Aliás, o Torá não, o Torá é a mesma coisa que o Velho Testamento, cara. Então é nenhum videogame prega que você saia matando ninguém aí, entendeu? Se o videogame não prega e o negócio que o videogame mata, imagina a religião. Religião não prega, religião teoricamente fala uma coisa boa. É, então isso, nisso a gente pega uma matéria da GameSpy que o Sr. Trindade achou mais cedo, muito bom, que é o editor executivo do site. É uma matéria aqui que o editor executivo da GameSpy fez com o pai dele. O editor executivo é o Ryan Scott, e ele foi entrevistar o pai dele, o Jim Scott, que é um cara de, deixa eu ver qual é a idade do velho aqui, 60 e brau, sei lá. Aí ele começou perguntando pro pai, você joga videogame há quanto tempo? 4 anos. O pai dele tem 69 anos, hoje. A matéria é de hoje ainda, é de ontem que o Sr. Trindade achou, muito bom. Não, ele fala que ele jogava antes, só que ele jogava, pra seguir o trabalho da carreira dele, dedicou a carreira e depois voltou. A vida alcançou ele, depois que ele se aposentou, ele voltou a jogar. Aí tá falando aqui que tem 22 jogos de Xbox, beleza, mas o interessante mesmo é o final, que foi só o que eu li, porque foi o que o Sr. Trindade falou pra eu ler. O filho dele chega e pergunta assim pra ele: é pai, um dos estigmas muito associados com jogos de videogame é que é um hobby pra crianças. Você ainda vê as pessoas, né, gritando, esperneando em televisão, falando que de videogame, que eles são violentos, em noticiário, pai que deixa o filho jogar Call of Duty e depois processa a empresa que publicou o jogo, coisas assim. Os jogos ainda são um botão vermelho muito grande pra você apertar e disparar um míssil de sensacionalismo na mídia. Quando você compara jogos com filmes, os filmes não chegam nem perto de ter todo esse bafafá que os jogos têm. Mesmo embora, apesar de jogos terem seu próprio sistema de rate, né, de idade, de classificação indicativa, ele conclui assim: eu diria que a mídia tende a atacar jogos muito em função, por achar que é um hobby pra crianças. E aí ficam malucos quando alguma coisa assim acontece e o Call of Duty não se encaixa nessa caixa de coisa pra criança. Então, dado os jogos que você jogou até agora, o que você acha disso? Aí o velho de 69 anos fala: eu acho que isso é putaria. Primeiro, se eles acham que jogo é coisa pra criança, então a responsabilidade é do pai pra ficar lá do lado da criança vendo o que o filho tá fazendo. Você tem que criar o seu filho ensinando pra ele que aquilo ali é só um jogo, não realidade. Que o jogo não forma criança. Aquilo não é pra formação do caráter da criança, não se propõe à formação do caráter da criança e tem uma... é pífio na formação do caráter da criança. Os pais é que têm a participação na formação do filho. Se você não quer que o seu filho jogue determinado jogo, não compra, entendeu? Então ele fala que isso é culpa dos pais, essa parte é culpa dos pais. A mídia quer sempre achar um motivo pra ter pauta. Você pode ver lá que nos Estados Unidos hoje em dia é uma guerra da Fox e a CNN pra qualquer merda ver a notícia. Vídeo um moleque que saiu voando num balão que na verdade estava escondido debaixo da cama. Eles foram igual uns lobos em cima dessa pauta, dessa suposta pauta. E aí ele conclui: agora, em relação a essa coisa de criança, eu acho que pra gente que é mais velho, os jogos mantêm sua mente ocupada, eles te mantêm ativo, eles mantêm sua coordenação. São desafios pra essas pessoas que são mais velhas. Uhum. Quando você vai ficando mais velho, você fica sedentário. Isso aí é da natureza do ser humano. Os jogos te dão uma excitação, eles te dão o que fazer, eles te mantêm ocupado. E ele fala assim: eu não jogo, eu não só jogo, eu ainda mexo com Hot Rods, que são aqueles carros antigos, anos 50, que o cara faz tuning nisso. Tem mil programas na Discovery Channel sobre isso. E esse ele realmente é, então, uma parada? Ele é, ele faz tunagem de Calhambeck, ele continua mexendo com os caminhões dele, continua construindo Muscle Car e coisas assim. Monster Truck? Ele dirige Monster Truck? Ele constrói Muscle Car. Muscle Car, aqueles... é mais ou menos parecido, né? E o caminhão que ele fala são caminhões normais, pelo que eu entendi aqui. Mas, por exemplo, tem um dia frio que tá nevando e eu não vou sair da rua pra construir caminhão. Eu vou ficar em casa jogando videogame. Ele mantém a minha mente ativa. Então, não é só pra criança. Ele conclui assim: jogos não são apenas pra crianças. São para todas as idades. É só você saber o que é pra qual idade e qual é pra outra idade. Que nem filme, que nem livro, que nem programa de televisão, etc. É tão bonito que sobe a música e acabou, cara. É isso. Acabou. Nossa senhora, né? Ainda mais nessa tradução simultânea que eu fiz, né? Chegando mais uma vez ao final do nosso podcast. Eu gosto de jogos. Eu queria só fazer uma pergunta antes de terminar aqui. Mas Splinter, fala. Me diz uma parada. Depois do programa de hoje, de tudo isso que a gente discutiu, você teria vergonha de chegar pra alguém e falar que você joga bastante videogame? Pô, eu não tenho vergonha de falar pra ninguém. E RPG? RPG eu tenho. Devia ser o contrário, né, cara? Eu acho muito que devia ser o contrário. Se é pra escolher um dos dois. Porque realmente a gente vê, por onde perceber hoje, que é muita ignorância das pessoas, né? Esse podcast foi pra provar que o mundo é ignorante. O mundo é ignorante. Eu não precisava de um podcast provar isso, mas tá tranquilo. É bom. É bom ter mais uma prova. E Lapso? Mama, oi. Mama, aqui eu queria saber se você poderia me dizer como é que as pessoas podem falar com a gente. Pô, é só isso? Achei que tu ia perguntar uma coisa relevante. Por que eu perguntar sobre o tema de hoje? Não, tudo bem. Não, não, então eu vou perguntar alguma coisa relevante. E Lapso? Pergunta? E Lapso, me diga uma coisa. Me diga. Digo. Se nós estamos seguindo o caminho dos Estados Unidos e vamos ter um público gamer maior, será que vamos ser retardados que nem ele? Cara, olha só. A gente tem muita gente retardada aqui no Brasil. A gente sabe disso. Vocês sabem disso, né? Eu acho que a verdade é que os retardados nos Estados Unidos aparecem mais que os daqui. Mas, porra, é só ver a audiência que o Big Brother dá, né? E aí você, né? Porra! Porra! E mesmo assim ainda acham que eu tô na merda, né? Porra! Porra, imagina quem tá bem, cara. Senhor da Eternidade, então me diz você, como é que a galera pode falar com a gente? Então, você entra lá na ferramenta que eu adoro, chamada Twitter, e você manda uma mensagem assim, vai se fuder, finge inimigo, seu merda. Arroba, baixo, soco, ponto, caralho, pato, hashtag da que me pariu. Como é que é o endereço do Twitter, como é que é? Ah, cara, não faço a menor ideia, cara, diz aí. Arroba, baixo, frente, soco. É o twitter.com/baixo, frente, soco. Olha só, semana passada eu falei merda 3 vezes, porque eu fiz uma conta errada, porque eu sou engenheiro, né? Então, porra, fazer conta aqui. Eu fiz uma conta que era de percentual, então eu peguei um número e dividi por outro e esqueci de mudar o zero, porra. Porque quando você faz e divide por outro, você não tem percentual, você tem só a razão. Então eu falei que a gente tinha, sei lá, 0,009% de seguidores no Twitter em relação ao índice. Óbvio que não é isso, porra. A gente tinha 0,9% de seguidores no Twitter. Que a gente tinha, tipo, 110 seguidores. Aí eu falei pro cara lá, não, agora tem 0,01, anota aí. Não tem 0,01. Quando chegar em 120, vai ter 1% de seguidores no Twitter. O FRJ tá formando profissionais engenheiros. Eu tô errando aí. Não, eu tô, agora tá certo. Não, é, pois é. E uma maneira que eu falei, no último podcast tinha mais gente do que tem hoje e ninguém se ligou. Ou então não é questão, não. É, realmente. Não, eu achei estranho, mas é. Sou eu? Mero. Pois é, né? Talvez eles tenham 1 milhão de downloads e eu não sei, realmente. É possível? Quem? Né, mesmo graduando. Olha só, mesmo graduando de engenharia, eu ia questionar o cum laude da galera aqui. Não, óbvio, né? Só, eu não tenho nenhum dos dados, cara. Eu não sei quantos seguidores a gente tem, eu não sei quantos downloads a gente teve. Mas só tem dado em casa, né? Tem dado em casa. Like a G6. Senhor Eternidade, um e-mail. Como é que são as regras do nosso e-mail e como é que você manda e-mail pra cá? Assim, quando você manda um e-mail pra gente, você tem que mandar um e-mail com um nick de CS, senão a gente ignora completamente. Inclusive, a gente vai até te zoar, talvez a gente dê um apelido muito escroto também, provavelmente. Eu diria que são nicknames irados que a gente dá. Na falta, a gente dá. É verdade. Melhor do que você vai se dar pra você mesmo. Melhor que, enfim, seu marido. O endereço do e-mail, eu faço a menor ideia, mas deve ser alguma coisa em torno de baixofrentesoco@baixofrentesoco.com. Tipo isso. Eu gosto de jogos @baixofrentesoco.com. O site pariu, você sabe, né? Toda semana eu falo essa porra, ele deve estar voando na hora que eu falo isso. Mas, senhora Eternidade, o site tu sabe, né? Pelo amor de Deus. www.baixofrentesoco.com. Você pode deixar lá as suas porradarias, putarias e sacanagens que a gente provavelmente vai ler. Ou não. É isso aí, galera. Não esqueçam de enviar suas sugestões críticas de porradarias e esperamos ansiosamente até semana que vem. Até semana que vem, galera. É isso aí. Abraço. Até semana que vem. Abraço. Abraço. Nessa matéria do Cracked, dos 5 motivos pelos quais ainda não é legal admitir que você é um gamer, o motivo 3 que o cara dá é o seguinte. Narrativa em jogos... Que eu logo... Narrativa em jogos ainda tá no nível... Peraí, narrativa em jogos é Arthur Protásio Material, hein? É, exatamente. Ah. Narrativa... Que eu logo é Material. Bardo Vadio. Narrativa em jogos ainda tá no nível de filmes classe B. Ele fala aqui, o autor da matéria, que é o David Wong. Ele fala assim. Eu dei uma olhada na lista de bestsellers de Xbox 360. E eu joguei todos e gostei de todos os 5. Mas olha só o storyline de cada um deles. Jogo mais vendido de Xbox até hoje: Halo 3. Soldado do espaço, sem rosto, sem cara e sem personalidade, que mata muitos, muitos alienígenas. Segundo jogo mais vendido da história de Xbox: Call of Duty Modern Warfare 2. Soldado da Terra. Ah, porra, mas personalidade, isso... que mata muitos, muitos estrangeiros. Não, isso terceiro aí, cara, jogo. Isso aí ele tá pegando o top dos Estados Unidos. Que nego gosta dessa merda, tá, hein, pegando cara. Os jogos mais vendidos de Xbox da história. Da história. Como o Xbox é muito mais vendido nos Estados Unidos e na Europa do que no Japão, tudo pode ser uma influência, mas enfim, não importa. Terceiro mais vendido: Gears of War. Outro soldado do espaço, que você até vê o rosto dele, mas ele não tem personalidade e mata muitos, muitos aliens. Quarto jogo mais vendido da história: história. Outro Gears of War que tem outro lado do espaço que mata muitos aliens de novo. E o quinto, que é o GTA 4, que é um homem do leste europeu que jurou vingança e mata todo mundo em Nova York.